CD 15. Capítulo 15. Lúcio estava preocupado com seu novo companheiro de viagem. O carro tinha parado no sertão de Minas Gerais, numa cidadezinha dragada pelo esquecimento imposto pela noite maldita. Lúcio, cada vez mais enfiado nos confins do Brasil, chegava a sentir arrepio ao cruzar as velhas cidades. Uma sucessão sem fim de ruas e bairros fantasmas. Apesar de agora encontrar-se num vilarejo pequeno e bucólico, essa sensação de assombração permeava seu pensamento. Ultimamente, batia os olhos nas janelas e nas portas das moradias e pegava-se imaginando que tipo de gente tinha morado ali. Olhava pelas praças desertas, enfeitadas com fontes há muito secas e tomadas pelo mato, e botava-se a ver espectros passeando pelas alamedas fartamente arborizadas e a ouvir risos de crianças e sinos de bicicletas. Lúcio passava longe de um sentimental, mas, curiosamente, esse sentimento nostálgico tornava-se cada vez mais recorrente. Seus olhos pairavam sobre as casas da vila, que pareciam pintadas de vermelho, mas, na verdade, estavam cobertas com camadas e mais camadas da terra carregada pelo vento. Seu amigo ficara mudo a manhã toda e, agora que a noite começava, parecia tremer e evitava seus olhos. Lúcio coçou o queixo. O que Benito teria? Parecia arder em arrependimento de ter deixado seu estimado sítio e as redondezas conhecidas. Parecia doente. O pôr do sol trouxe um vento gelado e insistente. Não tinham cobertores na bagagem, apesar do lacaio de Cantarzo viver solto no mundo, acostumado com adversidades e afastado da sacal atmosfera agradável dos prestativos e solidários cidadãos das fortificações, experimentava agora uma vontade humana e fraternal de confortar aquele que confiara em suas promessas e lhe estender a mão. O sitiante não estava doente fisicamente, mas parecia padecer de alguma tormenta psicológica. Dúcio não lhe viraria as costas naquela hora. O carro de Benito, além de cortar a distância sempre buscando o norte, ainda lhe trazia benefícios curativos. Lúcio olhou para as mãos. A pele voltava a crescer sob as feridas e a superfície estava bem menos dolorida aquela noite. Nada de pus, nada de odor ruim. Não era à toa que se compadecesse e se preocupasse com o amigo. Acaso Benito passasse daquela para melhor, não saberia pilotar a picape e dá-lhe puxar caixão por aí. Tinha de agir antes que Benito se enfezasse com aquele revés. Lúcio deixou o trêmulo acompanhante deitado sobre o chão de ardósia embaixo da marquise do que fora um supermercado e saiu para vasculhar o vilarejo em busca de agasalhos para o amigo, valendo-se da lanterna de bateria recarregável trazida por Benito. Uma daquelas casas poderia ter um guarda-roupas cheio de cobertores ou edredons. Benito se aqueceria e acordaria refeito para seguir viagem. Seguiriam para o norte. Lúcio sabia que esse destino incerto, meramente a marcha ao norte, também estava incomodando o parceiro. Mas que fazer? Cantarzo lhe dissera pouco. Nunca mais se manifestara. Só dissera: vai ao norte e encontra a bruxa Teresa. Vai até onde a tartaruga é engolida pela serpente. Lúcio balançou a cabeça. Não sabia para onde ir. Depois de entrar em mais de uma dúzia de casas e só encontrar armários e guarda-roupas vazios, Lúcio e a lanterna foram dar na frente de um prédio municipal. Era pequeno, frente de 5 ou 6 metros, muito pobre. Na fachada suja pelo abandono e pelo tempo, liam-se algumas letras que faziam adivinhar a palavra inteira. Era uma biblioteca. O lacaio atravessou o portão enferrujado que guarnecia a calçada pública. O chão, também em ardósia, estava rachado e a grama ia alta, sem a intromissão de quem quer que fosse. A porta dupla de entrada da pequena biblioteca tinha uma grossa camada de terra vermelha a seus pés. O mato crescia viçoso na parte interna da varanda. Lúcio apontou a lanterna para a maçaneta. Girou o mecanismo sem conseguir passagem. Bateu com o ombro na porta e ouviu a madeira podre estalar. Chutou a porta na altura do trinco antigo que se desprendeu das tábuas velhas e fragilizadas pelo tempo. Ergueu novamente a lanterna. Era uma casa de um cômodo só. Podia ver no chão os recortes bem nítidos de onde teriam sido as paredes de separação dos cômodos. Um quarto, sala, banheiro e cozinha. Tudo tinha sido derrubado para virar um salão único, nada muito grande. Via 3 mesas com 12 cadeiras no total. As paredes eram cobertas por prateleiras que iam do chão ao teto, abarrotadas de livros empoeirados, exceto onde existiam as janelas. No meio do salão, 3 prateleiras de 1,5 metros tinham caído e esparramado livros por quase todo o assoalho. Em alguns lugares, o piso estava rachado, dando passagem a grossas porções de raízes de árvores que cresciam aos fundos da repartição pública. Lúcio arqueou as sobrancelhas. Era justamente isso que precisava para ajudar seu amigo. Livros. Deixou a lanterna vagar novamente pelo ambiente. Logo encontrou uma coisa útil, uma caixa de madeira. Encheu-a com livros dos mais diversos. Não gostava de ler mesmo, então o gênero não ia interessar muito. Apenas um lhe despertou a curiosidade. Era um grande, bem grande, com uma espécie de rosa dos ventos na capa. Leu o título: Atlas Geográfico Melhoramentos. Colocou o atlas dentro da caixa. Se não fosse o bastante, faria nova viagem. Lúcio levantou-se e enfiou o fundo da lanterna na boca. Precisou abrir ao máximo as mandíbulas para segurar o objeto. Ergueu a caixa com as mãos. Estava pesada para cachorro. Saiu caminhando com dificuldade. Precisava apressar-se. Benito podia ter dado por sua falta. O caminho que tinha feito em 5 minutos levou 15 na volta. Parou umas 2 vezes, colocando a caixa no chão, soltando a lanterna da boca. As mãos doíam e as palmas voltaram a sangrar, manchando os trapos velhos que faziam às vezes de curativos. As paradas tinham sido mais pelos barulhos que deixaram o lacaio encafifado do que pelo peso desconfortável dos livros. Lançou o facho de luz para as árvores que tinham tomado as calçadas do vilarejo. Podiam ser eles, os malditos vampiros. Não confiava neles. Eles poderiam querer tirar o vampiro rei de sua posse. Poderiam querer acabar com sua vida e com a de Benito, em troca de uns poucos litros de sangue. Demorou quase 2 minutos examinando as árvores, de ouvidos atentos. O vento soprava frio, arrepiando sua pele. Voltou a carregar a caixa e a morder a lanterna para manter o caminho iluminado. A luz alcançou a picape de Benito. Podia ver os pés do companheiro de jornada. Largou a caixa, deixando alguns volumes irem ao chão. Lúcia afastou-se mais uma vez, agora para voltar com algumas pedras. Levou-as até perto de Benito, que se encolhia e ainda tiritava de frio. Ajeitou as pedras, fechando um pequeno círculo. Tirou um isqueiro do bolso e apanhou um dos livros. Depois de friccionar 2 vezes a pedra do isqueiro, uma chama alaranjada acendeu-se. Ateou fogo num Vidas Secas e arremessou-o ao centro das pedras. Apanhou um, a Montanha Mágica, e esfacelou os cadernos, jogando-o na fogueira. As labaretas ganharam volume quando começaram a arder. O Monte 5, Reinações de Narizinho, A Guerra dos Bichos e As Melhores Receitas de Ofélia. Lúcio ficou quieto um instante, como que tomado pelas chamas, como que vendo no meio das labaredas um outro mundo. Estava cansado daquela jornada, estava cansado daquele vampiro e do destino vago que o aguardava cada manhã. Rumavam para o norte, mas uma hora Benito se cansaria daquela papagaiada e balbal carona. Lúcio olhou para o parceiro de viagem. Notou que, aos poucos, Benito foi se virando na direção do fogo. O homem arregalou os olhos e se achegou. Estendeu as mãos e começou a passá-las pelos braços. Graças a Deus, graças a Deus, murmurou o homem. Lúcio sorriu. Tá com fome? Perguntou. Benito aqueceu. O lacaio do vampiro levantou-se e foi até a traseira da picape. Soltou as tiras da lona que recobria o compartimento e destravou a tampa traseira. O caixão estava lá, amarrado. Perto de sua mão estavam sacos com mantimentos. Apanhou uma broa de milho, um vidro com pó de café e uma garrafa d'água. Colocou tudo ao lado de Benito e voltou para a picape. Apanhou um canecão de ferro e fitou o caixão demoradamente. Um frio percorreu-lhe a espinha. Como seria quando encontrassem a tal de Teresa? Ela realmente traria Cantarzo de volta à vida? Lúcio fechou a traseira da picape, cortando sua visão do caixão. só assim para se ver livre daquela repentina paralisia. Às vezes achava que o vampiro estava mexendo com sua cabeça, só assim para explicar sua decisão tresloucada de contar seu segredo para Benito e convidar o homem para aquela jornada tenebrosa. Às vezes, de manhã, queria jogar aquela caixa numa ribanceira e esquecer aquela promessa. Sentia-se enfraquecido. Quando chegava à noite, ficava mais dividido, mas, invariavelmente, o desejo de manter o caixão e continuar rumando para o norte prevalecia. Se estivesse errado ou terminasse perdido, paciência. A vida nunca lhe fora um passeio agradável mesmo. Mas e se tudo fosse verdade? Se as palavras de Cantarso deslindassem, se realmente tudo acontecesse, seu prêmio seria a vida eterna. Valia ou não valia o risco? Valia. Lúcio apanhou a lanterna ainda ligada e foi até uma das ruas próximas ao acampamento improvisado. Apanhou um punhado de gravetos e voltou. Sentou-se junto ao fogo e despejou um bocado da água dentro do canecão. Apoiou a vasilha de ferro junto às pedras para que a água fervesse. A cara de Benito já estava melhor. O homem estendia eventualmente as mãos junto ao fogo. Lúcio olhou para os livros esparramados na boca da caixa e apanhou 3 volumes para alimentar o fogo. Lá se foram A Vida e a Morte de Quincas Berro d'Água, um volume de Os Sertões bem gordo e um de O Xangô de Baker Street. Assim que as chamas ganharam força, dispôs alguns gravetos para que o fogo durasse mais. Os livros, apesar de imortais, queimavam rápido. Dividiu a broa em 2 partes e estendeu um pedaço para o companheiro. Coma devagar, ainda vou passar o café. Benito só aqueceu novamente. Ainda tremia de frio. Lúcio, olhando para os lados, impaciente com a demora da água em ferver, bateu os olhos no vistoso atlas geográfico. Puxou o livro de capa grande e escura enquanto mordia um naco de sua broa de milho. Lembrou-se vagamente de seus tempos de escola. Ia forçado porque a mãe queria que ele fosse alguém na vida, que fosse homem. Homem, ora bolas, para que servia aquele pinto no meio das pernas? Não precisa estudar porcaria nenhuma para ser homem, pensava às vezes. Mas gostava da mãe, então fingia que gostava de ir para a escola. A mãe ralhava com as notas baixas, com o boletim vermelho, que não mentia nunca. Dizia que não queria o filho igual ao pai, um vagabundo covarde que morria de medo da vida. Nessa lembrança, Lúcio balançou a cabeça negativamente. Nunca tinha visto o pai. Ele ligara uma vez. Conversara com ele por 3 minutos num Natal. Talvez o velho estivesse morrendo de remorso, talvez estivesse cachaçado. Vai saber. Ver que é bom nunca tinha visto. Em pessoa? Nunca. Viu uma foto. O pai era alto e rechonchudo. Simpático, safado. Os dedos passavam nervosamente as páginas do Atlas. Parou quando viu 2 páginas ocupadas de ponta a ponta com bandeiras do mundo inteiro. Demorou uns bons minutos conferindo as bandeiras e curtindo certa nostalgia. Voltou a folhear o Atlas. Só parou de admirá-lo, feito menino de 3ª série primária, quando percebeu que a água tinha fervido. Tirou o canecão do fogo e despejou o pó negro em seu interior. Mexeu o líquido com um graveto e foi para o fundo da picape, voltando com uma colher cheia de melado de cana-de-açúcar e 2 copos. Serviu um copo da beberagem para Benito e um copo para si mesmo. Tornou a se sentar junto ao Atlas para voltar a examiná-lo. O fogo tinha diminuído, dificultando a leitura e a observação das figuras. Lúcio apanhou outro livro e arremessou-o ao fogo. Sempre gostara de olhar os mapas. Gastava horas quando menino folheando o Atlas. Onde será que estavam agora? Tinha passado por Teófilo Otoni algumas horas antes de chegar àquele viela... Mexeu o líquido com um graveto e foi para o fundo da picape, voltando com uma colher cheia de melado de cana-de-açúcar e 2 copos. Serviu um copo da beberagem para Benito e um copo para si mesmo. Tornou a se sentar junto ao Atlas para voltar a examiná-lo. O fogo tinha diminuído, dificultando a leitura e a observação das figuras. Lúcio apanhou outro livro e arremessou-o ao fogo. Sempre gostara de olhar os mapas. Gastava horas quando menino folheando Atlas. Onde será que estavam agora? Tinha passado por Teófilo Otoni algumas horas antes de chegar àquele vilarejo. E qual era o nome mesmo daquele lugarzinho? Procurou na última página do Atlas, onde a bibliotecária fazia os registros de retirada e devolução da obra. Era um pedaço de papel mimeografado e colado. Estava muito apagado para ler. Ficou procurando Teófilo Otoni no mapa de Minas Gerais. A luz da fogueira era fraca e seus olhos começaram a arder.